Bem, por que esse olhar perdido num ponto do infinito? Por que essa nuvem de tristeza nesse olhar tão bonito? Creia em mim, a vida é linda, crê no bem que eu acredito. Tristeza do teu olhar é chuva que vai passar. Quero que saibas, meu anjo, a tristeza que sentires vai ser depois arco-íris. Hoje choras de verdade, amanhã sentirás felicidade. Façamos uma troca. Vou contar o meu segredo. Afinal, venci o medo. Eu te amo, vida minha. Preciso confessar. E é por isso que não gosto de ver triste o teu.